Alfa Vitor Juliette, na escuta? Xavier 6142, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 350, sai da boca. Está na posição 8 para o estacionamento. Azul 4131, autorizado, chame táxi. Autorizado, estacionamento, chama táxi, azul 4131. Mike Alfa, confirma o local de estacionamento e de qual cabeceira deseja decolar. O Wolf Mike Alfa para Macaúbas, autorizado, o nível 105, correto, disponível. Decola da pistola 7, com curva à direita, no corredor axé, inicialmente restrito 1 no mil pés. Controle Salvador 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 5-1-6-6, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, confirma o POP? Mike Alfa para acionamento táxi, torre 98, decimal 6, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, ou... Romeno Renda autorizado, ali é Matheus 0. Limatão, considere solo aos 15, frequência livre estacionária. Meia 203, decola os 15, controle de lava decimal 8. Do 462, boa tarde, eu tinha a identificação dessa 2 mil pés via mar e ajuste 1-0-1-2. Salvador, Xané 62, 1-3, na escuta. Poxa, né? 6213, boa noite. Sobe 360, saída da El. Pro hoje da El, da presente. Tá, você é chegando. Novembro livre decolar, 1-2-0 graus, 8 nós. Kilo, Tango, Romeu, prossiga. Aguarde um minuto, Kilo, Tango, Romeu. Mantenha o nome 500 pés. Via corredor, esse reporte através de Paris, Juliette em Dias do Lourdes. Autoriza a descer para mil pés, voar até o través do farol da Barra, pois anteriormente emprestado o corredor com até Paripe. Autorizado, jet de azul. Controle Salvador, Eco Romeo November. Eco Romeo November, contato radar na decolagem, suba 075, mantendo as condições visuais. 075, Romeo November. Jet de azul, controle. Jet de azul. Escuta. O senhor apresentou o plano de notificação de voo na sala IS Salvador, comandante? Foi apresentado, para ter informação, para o Instituto do Zulu, e posteriormente foi apresentado uma certa vez, modificando o cliente do Zulu. Não, não esquenta não. Muito grato, Juliette de Azul, é só para informação. Reposta através de Paripe, ok? Romeo November, atento a tráfego, sua posição de 10 horas, 4 milhas, rumo oeste, mesma altitude, um Cessna 1-50. Ciente do tráfego à nossa frente, o Romeo November. India November Alpha, tá visual com campo, ok? Decola da pista 17, curva direita, corredor Axé. Controle 1-19.8, torre 1-8.6, aciona 0-1-2-4, pilotando Romeo. Então, o Romeo, já possui o cabelo? Ciente que eu tenho o Romeo, aparecendo no Stax, torre no 8, decimal 6. Torre, boa tarde, 6326 da Ala Oceania, no localizador. Fui, Alex. 7326, tem livre o pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 129, cheque o trem. Gente, aguarde o tanque pulso. Chegou o meu direcionar, chama o tal táxi. Dá livre o táxi, chama para ingresso no 7. Cópia. Pelo Romeo Oscar, Morro de São Paulo, no meu pé, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, controle 1198, torre 1186, aciona 0153, pelo Romeo Oscar. Pronto, então, o meu. O November Alpha até pro oeste ainda, ok? Pro a direita aí, pra rotatória, aguardando pra final no 7. 1-1-8, decimal 6. Sente, mantém a posição. Oceané 6326, baixar trabalho. Felipe Pouso, 1-0-0 graus, 1-0 mais. 6326. Direcionar, chama para o táxi. Ele está livre, chama para ingresso, no 432, desça 2000, autorizada final do ILS X-ray para a pista 1-0, reposto localizador. Chame 6142. Chame Centro Recife, 12545, alterna 12685, boa tarde, bom fim de semana. 12545, 12685, obrigado, bom fim. 7, autorizado voo local no meu pé, corredor forte até 20 milhas, decola da pista 17 com curva à esquerda. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 01151, Alfa Vitor Juliette. 1804, em Aracaju, Romana Beber. 804 graus. Gente, aguarde autorização de pouso. O Romeu de Bicolar, 130 graus, 109. Juliette para acionamento táxi, torre 98, decimal 6. Luva rotatória. Gente, Juliette, Índia Zulu, da presente, rotatória. Autorizado, chama para ingresso no 7, Mike Alfa. Vitor Juliette, direcionar, táxi, chama para ingresso no 7. Negativo, aguarde. Índia November Alfa, livre pouso, 140 graus, 109. 6326, seu sol após 24, 129, sol. Taxi Alfa, Índia, gate 01. Alfa Índia 01, boa. 131, autorizado, ingresso, alinhar e decolar. Vento 140 graus, 8 nós. Juliette, Índia Zulu, prossiga para a final da 17. É ponto final de 4 milhas para instruções de prosseguir pouso ou 360 para espera. Afirmativo, se preferir, faz um ajuste de velocidade a partir da presente para enquadrar na final da 17, possível? É, a aeronave na final da 10 já está numa situação aí que provavelmente vai ter que fazer a espera, ok? Reduza na aproximação aí o máximo possível e chama final de 4 milhas. Vai se ajustar aqui, vai interceptar a final, aguardando a autorização. Queda bom, informação 90. Boa noite, 07, boa tarde, essa é a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste 1012. 4.012, chegada bom. 1049, tem informação 90 para autorização. Nomeia 49, pronto, copy. Termativo. Voo nomeia 49 para Ilhéus, nível 240 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador 119.8, torre 118.6. Aciona 5415, voo nomeia 49. Pista 1-0, só 360 pela esquerda, espera aguardando o final. 10-360 pela esquerda, aguardando a atualização. 050, vigilância, chegada amarela. Mal 6-5-4-2-5, pode ir para o transponder, com o ano 649. O ano 649, correto, chame pronto para prospeccionamento. Para o posicionamento, 649. Abre sua 8. Reporte Través Paripe. O, poderia liberar da restrição em TAP o 3192? Está livre das restrições, até 3000, 3192. Obrigado, tem restrições para 3000, 3192. Salvador. Boa tarde, Azul 4131, passando 1500 para o 360. Passando 31, boa tarde, contato radar na decolagem, só 360, saída da El. Sem subindo 360 na da El 4131. Direto da El, Azul 4131. Direto da El, Azul 4131. Até pro norte um pouquinho aí pra afastar mais, que eu tô com a aeronave alinhada, aí assim que o azul passar vou decolar e prossegue o seu final, ok? Afirmativo. Estamos atrás de uma proa aqui, quase que direto lá na Paris, positivo. É, afirmativo, mais aí um minuto mais ou menos essa proa. Ok. Sione 0175, 0175, Lima Mike Fox, 500 pés, corredor Axé, reporte na vertical do farol da barra. Prossiga. Prossiga, Romeu Cabral. Está avistando o tráfego, corre, já tenta o tráfego, no mesmo corredor, está na sua posição de 6 horas, mantendo 1000 pés. O tráfego do Kilo Tango Romeu, ok? Kilo Tango Romeu? Reporte, Zulu. 7, esquerda, passa na final. Uma milha, a 500 pés abaixo, um Robson 44. Lima Kilo X-Ray para lançamento, confirma. Nível final. Sobe 120, Lima Kilo X-Ray confirma pessoas a bordo. 07 copiado, reporte pronto para o lançamento. 3.000, 3.192. 3.192. Mantenha 3.000, aguarde prosseguir na descida e corrija. Desça 2.000, desce até 2.000, autorizando a final do ILS X-Ray para a pista 1.0. Estáficos à sua direita e à sua esquerda, são todos visuais, nenhum interfere na sua aproximação. Reporte estabilizado, localizador 3.192. Obrigado, tem no equipamento, desce para 2.000, autorizado X-Ray da 1.0, reportará estabilizado para 3.192. Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, controle. Só apresentou notificação de voo, comandante? Copiado, grato. Não, copiei sua informação, muito grato. Mantenha 500 pés, está passando o farol da barra agora. Frequência livre, bom voo. Romero Cabral. 4032, Livrão, escuta. 4032, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para 08, obrigado. Oscar decola as 3-1 no controle 19 decima 8. 19-8, Romeu Oscar. Juliette em azul, livre pouso no 7, vento 120 graus, 89. Livre pouso 120 graus, 89. Zulu. Possível. Baixa coordenação. 7, 4, 3, 3. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeu Oscar. Prossiga, Kilo Romeu Oscar, 1.000 pés, corredor Axé, é ponte farol da barra. Autoriza 2.500 pés direto na proa de morro. Está autorizado o morro direto, inicialmente mantenha 1.000. Aguarde para conseguir na descida. Ciente, Romeu Oscar. Está 320 para Guarulhos, decolando 1.000 pés para fazer a curva à direita. Saída da Anel, Sondeira, Porto Zero, 319, último controle 319.6, a torre, 440, responde da 3.1. 3155, correto, chame pronto para pushback saneamento. Para a pronta, são só os 3-2, qual pátio? As 4. Utilizado o... Confirmando, livre à esquerda, ok? Livre à esquerda, está 180, aguardando para regresso. Está autorizado ingresso e decolagem. Com vento 1.00 graus, 1.08. Este visual 3192. Complete com a torre, 102 também é bom pouso, tá 3192. Obrigado, até amanhã. Até. Confirme. Paz para o retorno. O November Alpha tem condições de aliar e decolar já imediato? Tá, 3192, boa, passando sim, brother. Em continua a aproximação, vai dar autorização de pouso 3192. Oi. Vitor Juliette, decola imediato, confirme. Ok, livre, vento 1, 20 graus, 89. Chame torre, 1 no 862, é bom pouso, Juliette. 862, é o trabalho prático, até mais. Salvador, boa tarde, está passando o Vitor Juliette. Vitor Juliette, mantém essa proa até interceptar final do ano 7 e reporte. Minha proa até interceptar final do ano 7 e reportará do. Estimativo, você está efetuando desvio, confia. Estava na proa de pelo, o 807. Ok, então autorizado a final do IADS que foi para a pista 10, desça 2000. Reporte estabilizado, localizador, ajustil no 012, gol no 807. 2000 no 012, reportará estabilizado, 807. Tá, 3192. O Juliette Azul, ingresso à direita, reporte livrando. Sintap, reduz a velocidade indicada, 2109. Reduzindo para 2109, descendo para 3000, 3906. Alinhar, para assim que a linhagem iniciar a corrida, ok? Lima Mike Fox, queda tráfego sentido oposto no mil pés no corredor Axé. Reporte visual com local de pouso. Alfa Vitor Juliette decola aos 3-5. 3-5 vestida para o cruzamento do campo, reporte cruzando a 1028. Vitor Juliette. Estará cruzando o principal autorizado. Interceptando final no 7, Juliette. Quem continua a aproximação, guardando autorização de pouso, Juliette. Continua aproximação, guardando autorização de pouso, Juliette. Índio Azul, livrou a frequência livre. Capitão está autorizado a alinhar e decolagem imediata. Aqui, vento 120 graus, 109. Calma. O Juliette reduz na aproximação o máximo possível, enquanto o aeronave já está para decolar, ok, dando 7. Reduzindo, Vitor de Juliette. Dois solos, 3619 solo. 219, 1092. Vitor Juliette cruzando a cristal. Afirmativo, chama agora o controle de alarme décima 8, Vitor Juliette. Canal 8, Vitor Juliette. O ILS foi em tráfego da companhia agora, 12 horas, 8 milhas, procedente do norte. 2000, completo ILS, são 3 por estacionamento. Autorizado, deixa eu entrar no táxi, gol 649. Bora pro táxi, 649. Juliette, Ventura 20 graus, 109, Lima Pouso 17. Lima Pouso 17, aguarde. Voo no 807, chame torre, 786, bom pouso. 86, obrigado, boa tarde, no 807. Alfa Vitor Juliette, prossiga. Alfa Vitor Juliette, está na turma de hotéis, agora comprou a figura aqui, tem essa no seu hotéis. Cheque seu transponder, não recebo nem modo Alfa, nem modo Charlie, Alfa Vitor Juliette. Lima Mike Fox, frequência livre, bom pouso, até o regresso. Exato, Fox, obrigado. Seu som 139, livre táxi retorno, estacionar, frequência livre, direto. Boa tarde, Golf Mike Alpha decolou novamente, está acionado 5166. Golf Mike Alpha, boa tarde, mantendo mil pés, corredor axé. Nome é pro ideal para o destino. Radial 3... 291. Da companhia Outback? Tranquilo. Observando o tráfego da companhia, ingressa via Juliette, target 07. Sim, 09, ingressando Juliette para o teste da 319. Meu pés, mantendo quantidades visuais, reporte para o... Confirme, apenas sobrevoo ou pousa na Praia Forte? Apenas sobrevoo a litoral norte e regresso ou faz pouso em alguma localidade? Confirme. Vou passar até 20 minutos para treinamento após o regresso para o trabalhador. Gente. São 3155, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pistão no 0, torre 118, decimal 6, ajuste no 0, no 2, uma boa tarde. Juliette Alfa, no ponto de espera da pistão no 0, 30 milhas nordeste do Salvador, bom voo até o regresso. ILS, uma milha por externo, gol 1396. Chame torre 1862, bom pouso 1396. 86, boa tarde. 2 horas e... Destino. 1105, na proa do destino, gol espacial. Segue via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10 no 2, uma boa tarde. Após passagem do colega, está livre o táxi via Índia e Alfa, no ponto de era 18, decimal 35, gol no 649. Zero 7, horas 42, direito, nos 1, Alfa. Tempo, boa noite, 07. Solas 42, direita 1219. Salvador, boa tarde, o gol 1396, 4 milhas, tempo, baixo chegado. Ciente, livre pouso 396, vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso 10, gol 1396. 06, gol 1896.